Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem também. Espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. O vídeo de hoje vai ser curto. Pessoal, semana passada ocorreu uma briga na sessão lá entre deputados, a qual o Lula estava presente, né? E um político lá do PT, né? Meteu tapa, né? A mão na cara de um deputadozinho de merda, conservador, né? E adivinha só, pessoal. O cara levou um tapa na cara. De um petista, de um escroto esquerdista de merda, né? E adivinha o que o conservador fez? Ele revidou? Não, claro que não. Ele subiu lá no palanque da Câmara e começou a chorar. Esse, pessoal, são os nossos conservadores. E sabe o que ele é? Ele é pastor, protestante, evangélico. Eu já vim falando o que aqui, pessoal? O que tá matando o Ocidente é a tolerância. É a droga da tolerância dos conservadores, desse cristianismo ocidental. O cristianismo ocidental é isso aí, pessoal. É tolerância, é diligência, sabe? É uma indulgência patológica com as pessoas que menstruam, com os próprios inimigos. Tem aquele versículo na Bíblia, né, que fala: vire a outra face. Os conservadores levam isso ao extremo. Eles viram mesmo, os caras dão na cara deles, viram outra face. Tá ligado? A esposa vai lá, trai, e eles culpam Satanás, não culpa a vagabunda, não. Tá ligado? Esse é o problema dos conservadores, pessoal. Por isso eu tenho um nojo de conservador. Olha só, pessoal, a história do século XX. A história do século XX toda se resume o quê? Esquerdista matando conservador. Marxista matando e perseguindo conservador cristãozinho de merda. É essa a história do século XX. Por quê? Porque eles são fracos. Eles são tolerantes. Eles querem preservar. Preservar a vida. Até dos próprios inimigos deles. Só que os inimigos dele, quando têm oportunidade, não preservam a vida deles. Pelo contrário, destrói eles. É igual aquele político, sei lá, do esquerdista lá do Rio de Janeiro, sei lá, que ele falou, né? Para os conservadores, nós vamos dar uma bela pá para eles cavarem uma bela cova. Então daríamos a ele uma bela pá, uma bela bala, que eles caíram naquela cova que eles mesmos cavaram. Com a direita, não existe diálogo. Apenas luta, revolução. A direita não faz isso, a esquerda faz, a direita não faz. Olha só o que está acontecendo agora na Argentina com o Milei. O Milei, pessoal, eu acho que não vai conseguir fazer muita coisa na Argentina, não. Mas umas coisas que ele falou que ele ia ser extremo, que tem até um debate aí na televisão argentina que ele fala, né? Com a esquerda você não pode dar espaço, porque se você der um espaço para eles, se você derem a mão, eles devoram o teu braço e depois eles arrancam todo o seu corpo. É assim com a esquerda. Com a esquerda você não pode pegar leve. A esquerda é extrema. Quando ele chama extrema-direita, não existe extrema-direita, pessoal. O pessoal da direita é tudo conservador, é tudo cuck. Cuck em inglês, pessoal, não é pra corno, não, tá? É um termo muito utilizado no, nos Estados Unidos pra covarde. Cuck. Por isso que eu uso o termo conservador. Porque os conservadores são o quê? Todos covardes. É isso que eles são. E o Milei agora vai tirar 7 mil empregos de funcionários públicos. E o pessoal, funcionário público, tá ameaçando ir nas ruas protestar. E o Milei falou: ó, se for pra rua protestar, já vou avisar logo. Vou colocar a polícia na rua e vai levar porrada. Vai levar porrada, vai ser espancado. Não é pra ter protesto. Se for protestar, vai ser espancado. É isso que é ter cunhão, pessoal. É assim que o cara tem que ter cunhão. Eu acho que isso acontece com o Milei, porque o Milei é solteiro. Ele não tem esposa, não tem filhos, é um cara solteiro. O que um homem solteiro, pessoal, tem a perder na sociedade? Nada. Não tem nada que você possa fazer para machucar um homem solteiro. Ele não tem esposa, ele não tem filho e muito menos filha. Você vai fazer o quê? Agora você que tem esposa, você que tem filhos, você que tem que temer. É o seu que tá na reta, tá ligado? Então, a gente entende por que tanto a esquerda quanto a direita temer tanto a ascensão do Miguel. Porque o homem solteiro, o homem desimpedido, que não é casado, não tem filhos, não tem nada a temer. Ele pode ir para cima dos inimigos com tudo, igual um panzer alemão. E passar por cima, sem dó, sem piedade. Não igual esse conservador aí, ó, pastorzinho de merda. Levou um tapa na cara, dele ter fechado o punho e ter dado murro. Não. Virou outra face e foi chorar no Senado. Imagina a esposa do cara, a esposa desse cara, quando olha um corno desse, um manso dele. Você acha que a esposa desse cara vai se sentir segura com um homem desse, né? Ao lado dela? É triste, pessoal, esse conservador é triste. E pra encerrar esse vídeo, só tem uma coisa a dizer. Conservador tem que levar tapa na cara, sim. Tem que levar tapa, tem que levar murro na cara. Porque conservador é tudo mangina. é mangina, é ginólatra, é todo um bando de fudido, tá ligado? Covarde, tolerante. Fiquem com esse seu com essa sua tolerância cristã, ocidental, deturpada. Cara, a Revolução Protestante foi a pior merda que já aconteceu no Ocidente. A pior merda que poderia ter acontecido. Matou o Ocidente, matou o cristianismo. Criou um monte de cordeirinhos. No vídeo lá sobre a Rússia, um vídeo aqui do canal que eu vou deixar na descrição, eu falo sobre isso. Que você vê lá o padre católico ortodoxo russo versus o protestante ocidental, né? E o padre católico russo falando: ah, eu não quero aqui nessa igreja um bando de ovelhas. Eu não quero um rebanho de ovelhas aqui. Os homens que estão nessa igreja entraram aqui como homens, e quando saírem daqui dessa igreja vão sair como uma alcateia de lobos ferozes e famintos e sedentos por sangue de imperialistas americanos ocidentais. É isso que eu quero aqui. Eu quero homens ferozes. Eu quero uma alcateia de lobos e não um rebanho de ovelha, porque um rebanho de ovelhas não vai lutar por Cristo, não vai lutar pela igreja. Tá ligado? Olha a mentalidade do padre católico ortodoxo russo. Agora olha a mentalidade desses protestantes de merda, igual o pastor é não sei o que, Mocelin, Ítalo Martins, esses caras aí. Você fica seguindo esses caras, fica seguindo esses caras, que vocês vão acabar numa cova muito cedo. Fica seguindo esses caras, fica seguindo merda de protestante, filha da puta, evangélico. E mais uma vez, conservador tem que levar na cara assim. Tem que levar na cara, não só tapa, tem que cuspir na cara deles também. Tá? Precisa aprender o lugar deles na sociedade. Ou eles tomam vergonha na cara, param de ser tolerantes, viram homens, né? Aqueles que eles falam pra gente, né? Pra gente virar homem, vira homem. Ou o próximo que vai levar na cara, não é ele não, é a esposa, é a filha, é o filho. Ah, o filho vai virar menininha. Não é à toa, pessoal, que eu tô vendo aqui no, no, nos canais masculinos essa ascensão de mulheres, Red Pill, né? Aquela é Pearly Tanks lá no, na gringa. Tem uma outra lá que é Army, não sei o que é toda tatuada. Você vê essas coisas. Por quê? Eu tava vendo um vídeo um tempo atrás de uma conservadora que ela falou assim, abertamente, que ela não vê sentido em ser uma conservadora. Ela falou: eu não sou conservadora, eu sou masculinista. Porque é impossível ser conservadora quando no meio conservador tá cheio de coward pussies. Coward pussies quer dizer maricas covardes. De homens maricas e covardes. Já no masculinismo eu encontro homens verdadeiramente másculos e homens verdadeiramente revolucionários. Você vê assim, a mulher ela gosta dessa coisa de extremo, de revolucionário, né? Dos caras que vão mudar as estruturas de poder através de um banho de sangue ou algo assim, tá ligado? Através da guerra. Elas amam isso, porque elas gostam de ficar o quê? Ao lado dos poderosos. Elas não querem ser poderosas, elas querem servir aos poderosos, tá ligado? E elas agora estão abandonando os conservadores e virando o quê? Masculinistas. Virando meio que ally dos MGTOW, querendo ser MGTOW ally, querendo falar a favor dos homens. E é por isso que a gente tá vendo essa ascensão de Maria Joaninhas. A gente sabe das Maria Chuteira, né? Aqui no MGTOW, aqui na Red Pill, tem o quê? As Maria Joaninha, né? É isso aí, elas se infiltrando no meio masculinista, né? Pra tentar o quê? Dormir com um cara mais em ascensão do meio, né? Masculinista, e conseguir o quê? Através disso, fama e status. É isso que elas querem fama e status. E para conseguir fama e status, o jeito mais fácil é dormir com um cara mais foda do meio masculinista. Muita gente não sabe, mas olha a Lauren Sanner. A Lauren Sanner, aquela loirinha canadense, muita gente não sabe. Mas teve uma época que ela pegou uma fanbase muito forte, foi por causa do público masculinista. Sabem por quê? Adivinha quem comeu a Lauren Sanner? O Sandman. O Sandman tinha o maior canal MGTOW do YouTube, com 800 mil inscritos. E o Sandman comeu a loirinha da Lauren Sanner. Quando a Lauren Sanner pediu ele em namoro, pra namorar, ele não quis namorar com a Lauren Sanner. Aí o que a Lauren Sanner fez? Doxou o canal dele e derrubaram o canal dele. Você vê, né? Elas entraram dentro no nicho masculino, pegaram aquele público masculino pra ela, depois radicalizaram aquele público masculino pra derrubar o cara lá que fez ela ter fama. Ela já era famosa, mas ela conseguiu um público muito grande ao falar de temas masculinos. Entendeu? Até no meu MGTOW, muitos caras vão começar a comer muita mulher fácil. Porque os caras vão conseguir o quê? Status e fama e público. Vinde do meu caso, que eu mencionei em vídeos atrás, quando eu gravei um conteúdo que eu tava acompanhado de uma menina, e ela adorou, né? O conteúdo que eu tava gravando, ela viu eu gravando o conteúdo, deu até risada dos incel, pai, etc. E o que fez ela sentir atração? o poder e a influência que eu tenho sobre outros homens, sobre a opinião de outros homens, como eu posso mudar a opinião e influenciar outros homens. Entendeu? Então é isso que vai acontecer, pessoal. Logo, logo as conservadoras vão começar a abandonar os conservadores e vão virar tudo masculinista. É só questão de tempo. Isso já tá acontecendo na gringa, isso já vai chegar no Brasil. E mais uma vez, tenho que ser repetitivo nisso, porque eu adoro. Conservador tem que levar na cara. Tem que levar muito tapa na cara, pra tomar vergonha, pra ver se deixa de ser mangina, deixa de ser protestante, deixa de ser tolerante e virar homem. Vira mictal. Até a próxima.